Quem tem medo sai da frente. Não aluga o meu farol. O freio é só um componente que não é pra ser usado. Elige a minha Mustang nessas ruas infernais. Não vou ficar nessa cidade. Aqui não há o que fazer. Vou seguir com meu Mustang até o dia amanhecer. Acelera meu turbinado sem temer a colisão. Meu nome é Johnny Kamikaze. Nessa estrada tão distante, meu Mustang é reluzente. Quem tem medo sai da frente.